4 no 1, Salvador, 5, 7, 4, 8, Salvador, 1, 2, 0, 1, 8. Roger, Salvador, 1, 2, 0, 8, 1, 4, 1. Salvador, 1, 4, 1, 1. Abertura, São 1, passando o nível, altitude 1.800. Gestão Bono 360, informa transporte de obras para todos os países. Cito Progileta. 141, Progileta, aguardando a coordenação do seu mais atrás. Progileta, muito grato, 141. Sobre a pista 1735 de imediato, informa um caravan. Agora está perna base da pista 17. Bono 41, desde a cidade. Bono 41, por base. As com prioridade decolando da 17, sentido norte e sul. Thank you. Eu sou Paulo, do avião 02. Temos o Guaraná da Fala 0 para essa posição de 11 horas, 5 milhas, 1 oeste, matando 2 hotéis. Roger 02. Romeu, papá, papagô, na aproximação, Serena 1-0, 1-4, aguarde o salinho. Aguardando, papagô. Existe radar encerrado, até que o contaminante Salvador, você pode informação alerta que você contaminou em Salvador, após o contaminante, dá a informação alerta, está no centro, Recife, 3.2.8, até 9.2.0. Controle Salvador, bom dia, azul 4463. A

3 meninos, Paulo 4, meia linha direita via Fox, São Paulo, 1, 2, 1, 2, 1, 9. 1, 2, 1, 9 aqui na direita, 3, 4, 3, 6. Você está transpondo o sistema de carga maior 10? Autorizado decolar 0, vento 090 graus, 149. 204, contato radar, fala para mim, nível 090, que é autorizado direto para você, é, autorizado para você direto para a área metrônica. Se a gente cruzando 2007, colocando a direita, vai aprovada para a gente terminar. Polícia Carvalho. Então, 204, quanto tempo que vai permanecer na área metrônica? Cerca de 40 minutos e retorna para a polícia. Certo. Já o fato é ligado direto e fato. Já o fato é formato de fato. Posição de 2-0, 1-2, 1-2, até nível de 0-0, 8-0. Já o fato de 0-8, próximo do adicional, posição de 11 horas. 3-6, 1-2, 1-2, 4-0, em seguida para 0-8-5, para a pauta 3-0. Baixa, suba até o nível de 2065. Agora, Augusto, 55 minutos de oeste do Jair Salvador, serviço radar encerrado, motorista de 2080, para estabar com a área, fechando o centro e recife, frequência no 28, decimal 25, ao término 25, decimal 1. Já no 3, autorizado a alinhar e decolar sem parada, sistema 0, vento 1 a 1 a 0 graus, 14 nós. Decolando do Pátio do Graé, na pista auxiliar. entrou na teste, no terceiro a nossa aproximação. A parte de autorização. Vai dar autorização de força, avisa o comboio decolando, tá? 3-2-1. Estou 2-0-1-3, decolado 0-3, estamos no controle de Salvador, 1-2-0-2-1-8. 2-0-8. O tráfego 1 acompanha 2-0, final de 3 milhas é 1-0, depois para o sol. Temos 1-2 na cara do Comandante. Meu hotel, meu voo, é 2. Autorizado, mas a separação tem tanto autorizado. 2-1-0-4, autorizado por pista 1-0, 1-0-9-0, 1-0-9-0, 1-0-9-0. 1-0-9-0. 1-0-9-0. 1-0-9-0. Major número 5, pro Nordeste, na linha de escuta permanente. A sua escuta. Major 55, do Estadio, que já está dentro para a casa do Teste Panamá, Major número 3. Ao 05, livre direito, chama o solo número 09. Ao novo, decolagem do ponto de risco da NMA, quanto na era 100°, 139. Com o tráfego, um helicóptero. No sobrevoo 510, no próximo setor noroeste, próximo final da 1-0. Reporte fora de solo no rumo 8. Fala do Paulo com a Luiz, que está dando a volta. Tá. O Wolf, com o uísque, está atento ao tráfego, sobrevoou na Ferreira Costa com o helicóptero. Chame o controle Salvador, 120, destino 8. Teste do tráfego, chama o controle de 28, voo. Para 1-2-7, pode passar o fim dessa paróquia. Os 4, prossiga para o controle Salvador. Eu quero 5 pousos sério no site do Graia, o Gelson vai dar 100 0 graus 1,3. Depois São Paulo controlado. A critério, parte do CRM, com a São Paulo controlado. Let it fall.